as light gets stripped away. All the endless colors all turn shade of gray. Começando mais um Tosco Chanchada Retroalimentação, episódio 55 sobre a morte, senhor alemão. É. Ó, eu vou falar que eu nem escutei o episódio, hein, velho. Só tô aqui pra cornetar, véio. Só a historinha, né? Só a historinha. Inclusive, eu vou dar os parabéns aqui pro Vinícius, que fez a historinha. Que editou. Foi eu? Foi o Perna. Foi o Perna aí. Bom, pra quem não me conhece, aqui é Anderson Meira, vulgo Perna. Pra quem não conhece o Perna ali, ele tá ali, o Anderson Meira, vulgo Perna. É verdade, pra quem não conhece o Perna, eu gostaria de apresentar aquele ali, o Anderson Meira, vulgo Perna. Seus viados. Aquele gordo ali, ó. Tem o alemão aqui, que somos atléticos, e tem o gordo é o Perna. Tá vendo ali na frente aquele pinto? Atrás dele é o Perna. Retroalimentação. Chegaram vários e-mails nesse episódio, aliás, a galera mandou um feedback bastante legal aí, tanto no Twitter como no Facebook e os e-mails e comentários também, né? Comentários mais relevantes dessa vez, com né? Conteúdo, né? É, rapaz. Pô, vou tentar não usar mais a palavra feedback, né? Que palavra tosca, né? Retroalimentação. Retroalimentação, né? Velho. Tá bom, tá bom. Então fala de novo. Fala de novo, substituindo feedback por retroalimentação. E qualquer palavra em inglês pra um find uma... replace, né? É, não. É. Foi muito legal a retroalimentação que a galera mandou pra gente via Twitter. Twitter via... não, via. Via o quê, porra? Twitter é o quê? Assoviadinho? Piador? Assoviador? Vila Pia... Twitter. Piador. É de gringo, mano. É verdade. Eu sou brasileiro, né? Fala brasileiro, rapaz. Ah, então vai ser no Cara Livro também, no né? No Cara Livro teve bastante comentários. E nos correios eletrônicos também, também né, cara? É. Exato. Porque é português de Portugal. Claro, né, cara? Claro. Véio. Eu tava ali na farmácia, inclusive. Tomei café propeta. Segue, alemão. Quem mandou e-mail aqui é o Jefferson Penis Trindade. Eita, porra. Ele tem 16 anos, de Poá, Rio Grande do Sul. Aí ele diz, ninguém falou nada, né? Mas ele diz, mas não sou gay, pois não mantenho relações suspeitas com meus professores e nem escuto Pauta Livre News. É ele que tá falando, né? É. Tá, não, rapidinho. Eu não quero dar uma de cuzão. Mas é aquela, se ele não der pros professores dele e não manter relações com o pessoal do Pauta Livre de News. Pauta Livre Novidades. Pauta Livre Novidades, desculpa. Existem várias outras formas de se tornar um... Gay. Um gay, né? Um alegre, né? Um alegre, na verdade. Se você não dá pros seus professores, mas dá pra qualquer mendigo na rua, você já é de Jefferson. É, eu não quero... Além de ser gay, é sujo, né? É o dirty, né? Nasty. Vai, vamos parar de zoar o cara, é, porra. Segue aí, alemão. I like it dirty. Eu vou ler com a voz de macho porque ele não é gay, né? Sim. Caralho, que episódio foda. Demoraram muito pra lançar e após entrar no site e ver aquele banner, um episódio sobre morte, me fez quase deixar escorrer um suor de masculinidade do olho que vê. Como assim, Perna? É, ele tá querendo dizer que ele não chora, né? Que a lágrima é algo gay, né? Esse cara é bicha pra caralho, vai. É. Bicha pra ele chora prego, puta, né? Que pariu, velho. Mas vocês, novamente, nos brindam com esse ótimo podcast. E ainda bem que não tinha Nicolau pra Nicolar neste episódio. Porra. Boa, que louco, isso, véio. Não fala assim do nosso porra. Amigo Nicolau. Porra. Ô, Jefferson, só pra você ficar bem informado, Nicolau pratica tiro, viu? É verdade. E ele ficou em 25º lugar no campeonato, que tinha 27. Ou seja, né? Pode ser um sniper, né, cara? Tá na frente da casa do Jefferson aí, só esperando... Ele acerta daqui, né? Ixi, tão bom, mano. Que é a lupa dele. Não sei de nenhuma história doida sobre morte. Só que não gosto de ver corpos expostos. Essas fotos, essas porras. Só de ter, sem querer, aberto minha panturrilha, onde os músculos ficaram à mostra, já pensei que ia morrer. Ver coisa pior, não aguento. Olha que caralho, faz interessante. Bicho, como assim? Olha que faz interessante. Só de ter aberto, sem querer, minha panturrilha. Sarri pilha. A farroupilha. Ele abriu sem querer a panturrilha dele. Mano, eu entendi, mano. Mas é igual você abrir a porta do banheiro. Sem assim, querer, opa, não vi. Não vi ninguém pelado, não. Eu vou morrer agora. Mas como que você abre a panturrilha sem querer ao ponto de os músculos ficarem expostos? Não, cara, isso aí tá muito mal explicado. Cara, eu tô achando também, velho. Ele só viu na hora que já tá cheio de formiga. Tava berne, né? Tava picho. Maguejeira tava lá já. Pior se ele abrisse por querer, né? É. Não, eu acho plantar um zíper na panturrilha pra ele abrir de vez em quando. O cara passou por alguma situação assim que... meio constrangedora, que ele não quer... O cara foi comer, ele tava com a espora, né? Acho que ele tava, tipo, fazendo uma roleta russa, assim, né, mano? Sei lá que porra é essa, bicho. Enfim, acho que é só isso que tem pra falar. Foi um episódio foda, um tema bacana, edição ótima. E vocês, como sempre, matando todo mundo de rir. Trups. Até e abraços pro pessoal. Valeu aí, o Jefferson. Valeu, Jefferson. É Jefferson o nome dele mesmo? É Jefferson, como se escreve e como se lê. Jefferson, mas é Jefferson? Não, é Jefferson. Tipo, toma Jefferson. É então, Diferson. Será que não é, cara? Acho que é, hein, cara. Eu acho que deve colocar um Jefferson. É Diferson. Não, acho que é... É die de morte? É. Ou é de die? De dar, né? Ah, bom, meu então, retroalimentação. Chegou também um e-mail aqui do Jó Meira, do Descontrole Podcast, cara. Jó, mano, beleza. Nossa. Jó é só. Jó Meira aí, que eu tive o prazer de conhecer lá em São Paulo, cara. Olha, e aí, como é que tá a relação de vocês? Ah, cara, ele não me ligou mais. Não, depois de... comeu e saiu. Ligou, cara. Jó, você perdeu a boquinha, velho. Oh, foi só uma foda mágica, né? Eu te como e você desaparece. Tem que ligar no dia seguinte, Jó. Nem se for pra falar, ó, não quero nada com você, velho. É, você é muito peludo e obeso. É, sintam as palavras de delicadeza de Jó Meira. Olá, desgraçados. Este capítulo... Ó, é uma novela. Tava de matar. Eu acho que até o fim dessa leitura, todo mundo vai usar esse trocadilho, né, cara? Uma verdadeira merda mesmo. Que bom. Começou bem... Não, mas... você pulou a risada. É. Começou bem, mas depois cagou na parte do Thanatos, Hades e Eros e a putaria toda. Que merda, quem roteirizou merece a pica do He-Man. Qual é o problema que os caras têm com a pica do He-Man, velho? É, não sei. Ainda mais que dizem que ele... Se fosse a do Lion, né? Que é pequeno e ele tem que gritar Thunder, Thunder, Thunder pra crescer. Ó, oh, mas eu senti um... O Perna falou aí, eu senti um pouco de ciúme por parte do Perna. Maior. A pica do He-Man, eu tô aqui, rapaz. Que é, cara, eu que sou o Perna. Comparação, pô. Que isso, cara. Porra. Ele até pulou a parte que o cara falou que a edição ficou uma bosta. Não, e tem mais. Depois a conversa de verdade esquentou minha alma e alimentou minha vontade de ouvir merda, porque vocês são foda. Não entendi, cara. Ele gosta ou não da gente? Então, não tá claro ainda, né? Eu acho que ele não gosta do Thanos. Eu gosto de ouvir, eu acho que ele gosta de ouvir merda. A gente fala merda, velho. Então é isso. Ele faz teatro, né? Quando vocês se sentirem tristonhos, lembrem-se que um descontrolado está por aí, ouvindo e reouvindo suas vozes, imaginando poses sensuais do retardado seduzindo seu nonô. Seus tesudos. Nossa, isso é gay, cara. Isso é gay. É? Só do cara pensar num ato homossexual já é bicho. Já. E a gente falou que ele comeu perna, mas na verdade isso aí não. Perna acho que arrombou ele. Falou. Que porra é essa, bicho? Não, o senhor tem um recado pra Jó Meira? Eu quero que ele se foda. Ah, é? Vai tomar no seu cu, João Almeida. João Almeida? João Meiga? E ele, assim, tem uns PS aqui que ele escreveu, que ele disse o seguinte... PlayStation. O capítulo, insiste em capítulo, né? O capítulo acabou tão bruscamente que pensei que o meu celular tinha morrido. É porque o episódio foi mais curto dessa vez, foi. Né? 50 minutos de episódio aí, pra quem tá acostumado com alguns episódios toscos chanchados que levam 1h30. É, que a gente não aguenta mais. Né? E o PS. É, a gente é velho agora. A gente tá muito velho. Somos velhos. E até o episódio passado a gente era tudo novo. A gente era tudo jovem. Mas agora, velho, fodeu. PS2? Morram. PS3? Não tem, cara. Só o Slim, né? Só o Xbox. Beleza? Abraço pro Jó lá do Descontrole Podcast. Podcast que veio agora aí com novidades e os caras melhoraram igual o layout até que enfim, aquela bosta de layout que tinha antes. Igual tô chanchado. Cheio de novidade. A novidade tô chanchado é que de vez em quando sai um episódio. Pois é. É bom manter um mistério assim. A gente faz de propósito, claro. Ninguém sabe se a gente ainda tá no ar ou não. É isso aí, João. Aquele abraço. Retroalimentação. Recebemos também o e-mail do subalterno do alemão aqui, rapaz. Sub quem? Subalterno. Uma secla? Subalterno. Como se o terno tivesse no segundo andar. Subalterno. Jesus! Quem é a perna? Conhece Derek? Derek é o administrador do Portal Feb. O portal da Força Expedicionária Brasileira. Tá aí, o que é o Portal Feb? O Portal Feb é o portal da Força Expedicionária Brasileira. Pois é, rapaz. O que é o Feb? O Feb é a Força Expedicionária Brasileira. Qual é o propósito do Feb? Sem ser a Força Expedicionária Brasileira. Força Expedicionária Brasileira, pra quem não sabe, foi o pessoal que foi lutar lá na Itália pra nos livrar daquele filho da puta do Hitler, né? E aí eles voltaram como heróis e alguns ficaram como heróis, né? E aí o Derek, que toma conta do Portal Feb, que hoje em dia é o maior portal da Força Penitenciária Brasileira do Brasil. Olha aí, hein? Quiçá do mundo, porque não tem outro. É, não tem outra Força Penitenciária Brasileira. Sem não, essa aqui, né? É verdade. Pô, louco, eu aposto que é o maior portal da Força Brasileira. Da América Latina. Da América Latina e do Brasil. Quiçá da América. E talvez de uma ilha. Pode ser. Talvez. Talvez, acho que não. Ainda não chegamos a tanto. Mas chega, né? Chega. Uma hora chega. Se você quiser mais, entre lá www.portalfeb.com.br. Derek manda um e-mail muito simpático. Eu vou falar com a voz dele, tá? Olá, pessoal. Eu estava com saudade. Mentira, Derek não fala assim. Derek fala assim. Gostaria de comentar algumas curiosidades em relação do último episódio. É o Tiriri. Eu ia falar isso agora. Mentira, Derek não fala assim também. É comum encontrar reportagens sobre suicídios de veteranos de guerra dos Estados Unidos durante as campanhas no Iraque e Afeganistão. No retorno da guerra, os ex-combatentes voltam para a vida social e alguns não conseguem emprego por preconceito do empregador, falta de qualificação ou apoio do governo. Veja Rambo 1, né? Faz é um verdade. Exemplo, faz um exemplo muito bom disso. Verdade, é verdade. É um simulador de vida pós-guerra, né, cara? É, sim, nascido em 4 de julho, né? Uhum. É, isso eu nunca vi. Só vejo Rambo 1, né? Assim, o veterano se torna frustrado e dependente químico. Um exemplo seria, após 1982, um quarto dos veteranos argentinos da Guerra das Malvinas cometeram suicídio. Caralho! Você viu? Metade argentina. Não, é, mas quantos voltaram também? Vai que voltou 4 só. Foi 12, né? Volta 4 e um suicídio é um quarto. Morreu, é. Por outro lado, em conflitos de grandes proporções com a Segunda Guerra, era comum no período de treinamento os oficiais estimularem o ódio ao inimigo para os seus soldados, tentando anular algumas ideias cristãs que temos desde crianças que matar é errado. Isso não, significa... mas na guerra vale, pô. Todo mundo sabe que na guerra vale. É, there's no rules in the war. Aí sim, em brasileiro, né, Vinícius? Fica como? É, como é que é? Como é que é? Não tem regra na guerra? La guerra. La maledeta guerra berdinazi, mezenga. É isso aí, Sr. Derek. Manda um abraço pra ele, perto. Ele um abraço pro Derek aí que escreveu um livro, né, cara, a respeito da Força Expedicionária e tudo escreveu. Mais. Que Força Expedicionária? Da brasileira ou da argentina? A brasileira, lógico. Ah, bom, porque escrever bagulho de argentino também ia ser foda, né? Não, em breve a gente pretende também chamar ele pra falar um pouco sobre isso aí e tal, né? Se ele quiser, né? Se ele quiser, claro, né? O nome do livro é Da Glória ao Esquecimento, né? Fala sobre o pessoal da cidade de Socorro, né? Que foi... Socorro. Pra Segunda Guerra e tal. Você ganhei sabe um exemplar. É? Pega um exemplar. Só o Perna ganhou, é pessoal minha. Não, eu ganhei também. Eu não ganhei, porra. Então, ó, não veja esse livro aí, não. Não leio. Dá porra pro Vinícius. Não pode, empresta pra mim que eu vou escanear e pôr na net. Olha aí. Escanos vai Vinícius, né, cara? Você sabe que tem uma lenda, Perna, que diz que os socorrenses na Segunda Guerra eram os caras que carregavam a maca. É verdade isso. Falaram pro Derek isso, cara. Verdade. Mas, socorrente por causa da cidade. É. Ô, mas quem nasce socorro é socorrente? Socorrente. Não, socorrente. Ah, bom, entendi socorrente, mano. Mas peraí, quem no... Socorrista. Lá na guerra não é socorrista? É, segundo o Chapolin é padioleiro. Retroalimentação. Mais um e-mail aí, alemão, com comentários aí e informações pseudocientíficas a respeito do episódio, cara. O povo tá inspirado hoje, né? É, rapaz. Eu gostei muito desse e-mail, porque o cara escreve com português de Portugal, como a gente tá tentando fazer agora. Tá vendo? Ele diz, fala aí, galera da mais foderosa e toscaralhaça da fodosfera com PH. Olha aí. Esse é um homem de princípios. Sim. Você deve usar PH em tudo, né? Tudo, cara? É. Claro, tudo que é possível você usa PH. Até no R. Claro. Por exemplo, meu filho vai chamar Fabrício. PH? Claro que é com PH. Fabri. Claro que é com PH, porra. Beleza, bom, já não gostei mais porque o nome dele é internacional. Ih, aí, o cara é contraditório. Meu nome é Michael. Michael ou Maicon? Não, é Michel mesmo. Michael. Meu nome é Michel Braga Guimarães, analista de rede de computadores. Tenho 24 anos, sou de Goiânia, do estado de Goiás, do planeta Terra. Porra, específico pra caralho, hein? É. Sim, é a primeira vez que estou mandando e-mail pra vocês. Porém, eu os acompanho desde antes do episódio do primeiro aniversário do Tô Chanchada. Faz tempo pra caralho. Devo dizer que nunca ri tanto, igual eu ri com esse episódio. A encenação feita pelos senhores logo no começo do podcast me renderam várias crises de riso dentro do ônibus. Vai, várias histórias disso não aí. Não pode escutar dentro do ônibus. A narração do professor José estava excepcional. O espanhol do Vinícius estava impecável, quase me caguei de rir. E o Zeus, interpretado pelo senhor alemão, ficou foda pra caralho. Episódio sensacional. Já fiz a maratona Tô Sanjado umas 3 vezes. Meu Deus do céu. É igual o Zé, né, esse cara aí, velho. Ele sabe. Quer dizer, igual o Zé. É, igual o Zé. Igual o Zé. O Zé. Igual o Zé. Igual quem? O Zé. Nunca perde a graça isso. É muito boa, né? Muito bom, muito bom. Bom, já fiz a maratona 3 vezes. Uma vez em ordem crescente, outra vez em ordem decrescente, e uma vez ouvindo episódios aleatórios durante minhas idas e vindas para o trabalho, e enquanto namorava no parque com o meu namorado. Quem é o namorado dele, alemão? O Zé. Cara, mas imagina, velho, o cara ouviu Tosso Chanchada do 1 aos 50 e pouco, voltar, né? Nossa. E depois ficar ouvindo episódios aleatórios, cara. Quando o cara menos percebe, tá comendo bosta. Tá nadando em, né, lixo, em desgraça faz tempo, né, bicho? Beijando mendigo na boca. Todos os episódios são foda. O das eleições, manias e frescuras, mensagens subliminares e por aí vai. Mas o episódio do qual eu me mergulhei em merda de tanto aí, tá vendo, só, tá vendo? É prelunição, gente. Foi o episódio dos cabaços. Com ele consertei vários sintomas cabacísticos dos quais eu sofria bastante. O cara, isso é uma autoajuda, cara. Cara, tá vendo? Mudar já a categoria do nosso podcast. Somos Edir Macedo dos cabaços. Tá vendo? Enquanto tem uns aí que fica tudo doloridinho, né? Feito umas menininhas. É o cabaço nhenhenhen. Falou de vários tipos de cabaço. É. O cabaço nhenhenhen, né? Vou falar em assim, episódios futuros. Né? É, tem pessoas que, né, com meias palavras ali já entenderam o recado. Falaram assim, opa. Aquele cara lá que o apelido do cara é nhen, nhen, nhen. É verdade. Você sabe qual é esse nhen, nhen, nhen? NHN. Não, é com tio, rapaz. É N-tio. É argentino. É, rapaz, que nem é espanhol. Nhen. Bom, ele diz, graças ao Tosco, eu estou liberto, aleluia. Bom, meu recado é esse. Continue com o excepcional trabalho. Sem sombra de dúvidas, vocês são o melhor podcast da galáxia. Olha só, velho. Muito melhor que o pessoal que grava podcast de moletom e sem cueca. Eu não tô falando nada. É ele que tá falando. E outros. Abraços e eu tenho que continuar o que o alemão... Quê? Ih, rapaz, não sei. Ficou meio estranha essa mensagem. Pode ler aí, mano. Eu tenho que continuar o que o alemão... E aí? Quem é viado. Vai ver o cara conversou com o alemão alguma coisa aí, verdade, sei lá, MSN. É, papo de Skype, né? Quer TC e por aí. What the fuck, mano? Não tá perguntando. Ele tá afirmando que tem assuntos não resolvidos com o senhor. Edinho alemão, velho. Seu Nono, dê um conselho pro alemão, seu Nono. Alemão. Você é bonito mesmo, hein, Leon? Você é o mais bonito. Belo, belo. Você é belo. É uma beleza europeia. É isso aí, senhor Michel. Aquele abraço. Nossa, Nemila Ortega. E para aproveitar o embalo aqui, recebemos um e-mail do nosso amigo Eduardo Medeiros. E quem vai ler é um participante hoje especial no Tosco Chanchada. Ele veio do futuro, né, cara? É. Logo, logo ele vai estar enquadrando nossas fileiras, né? Né, o senhor... Achei que era nossas filas. Nossas filhas. Logo ele, velho. Então... Filho de quem é, rapaz? Empalador? Empalando nossas filhas. Ave Maria. Quem é, perna? Lê aí, Felipinho. E aí, cara? Tá nossa, o cast curte, o cast curte o tema de pacas. Eu assisti o programa que o Vinícius comentou sobre o cara que morreu de tanto rir e do banaca que morreu afogado no pote de água do gato. Que mais? Fui a Curitiba mês passado e conheci o senhor. Seu panda, gente fina, falamos de vocês. Daquele paçoca, rica. que reclamava da vida. Foi editado no isso. No Pauta Livre News. A risada de vocês parem do panda é igual. Esses dias... Felipe, é assim a risada. Faz. Esses dias eu também estava assistindo Polícia 24 Horas e o programa estava em Marília. Achei que ia rolar alguma ocorrência envolvendo o Lobardosa. Mas não, caras, aconteceu nada. Só algum Charlie 04. Era isso. Até daqui uma cacetada de meses. Quando vier o próximo podcast, abração, Eduardo Medeiros. Felipe, então fala pra ele: diga não às dorgas. Diga não às dorgas. Retroalimentação. E passando rapidamente pelos comentários, porque os comentários a gente manda... A gente não entra muito em detalhes nos comentários na retroalimentação, porque... A gente não gosta. Lá no próprio site a gente já responde alguns, né? Alguns. É. Né? Porque outros também, por exemplo, esse aqui do Cave ODP. Cave ODP. Cave FDP. ODP, mano. Acho que é FDP, que ele digitou errado. Então, o cara escreve, caralho, finalmente, hahaha. First. Como que eu vou comentar um negócio? Não tem nem jeito, não, comenta, né, aí, vamos comentar, ó. Ele escreveu, caralho, finalmente, hahaha. É, escreve embaixo aí, perna. É engraçado mesmo. Hahaha. Escreve aí, perna. Pera aí. Ele vai escrever, né? Abraço também pro Jefferson, que a gente leu o e-mail dele aqui. É, ele escreveu um nome diferente aqui, acho que é mentira. Tô achando que é gayzice. Bicha. Aí, acho que é nome de guerra isso aí. Nome de gay, né? É, também. Nome de guerra. Um abraço para o Stuart. Abraço também pro Márcio Tomimoto. Para o Guilherme Baldi, que mandou uma carta aqui. Você sabe quem é o Guilherme Baldi? Não. É o Guizão, rapaz. Ah. O viking que da podosfera. Mentira. Caralho, Guilherme Baldi. E ele trabalha de lavadeira, né? Nossa, ele deve ter ouvido tanto. Leva os balde. E o cara falou, velho, que ele tinha também cópias do Faces da Morte, esse monte de vídeos aí na época do VHS, cara. É. Aí, ó. Dos nossos, esse cara. O cara trampava em locadora e... Roubou tudo lá, né? E fazia a festa. Tá certo, tem que roubar mesmo, Guizão. Ladrão. Ladrãozinho. Né? É, tinha estimulado pelo Washington da locadora pra roubar filme, mas a gente não roubava. Eu acho que ele queria um seguro, seria. É. Ele até falou pra você que não queria pôr fogo na locadora dele. Mas nós era honesto. A gente somos até hoje. Um abraço para o Murdoch. Pro Rodrigo Clava, é isso? Clava. É o cara que clava o quintal. Que merda. Inspiração, né, cara? O alemão tá na inspiração foda. O Portugal hoje. Fica certinho, cara. É o cara que lava o Portugal. Clavas Ruiz. Lava no quintal. Clavas Ruiz. Quem que é? O Matt Chitos? Chelios? Como é que fala isso Matt aí? Matt Chelios. Chelios. Cheido. Cheido. Cheido. Prince. Um abraço pro Mark Ellison. Aliás, um abraço especial pro Mark Ellison, porque... O cara, além de ser um dos primeiros ouvintes do Tosco Chanchada, né, cara? É pioneiro, né? Sim, o cara mandou um e-mail pra gente esses dias, todo dengozinho, é. Todo preocupado com o podcast, no que ele podia ajudar e não sei o quê. E aquela foto que ele mandou lá? No... Não, manda dinheiro pra nós aqui, cara. Ajudar é fácil, rapaz. Manda mulher, manda dinheiro. Tô precisando de uns brocos lá em casa. Manda, uns brocos. Ó, o que vier, quase tudo é lucro, velho. Já tem, ó, já tem clava, já tem o cara do balde. É. Oh, e o Guizão e o cara, né, velho? Podia fazer uma equipe. É verdade, não. O cara clava. O cara clava, podia lavar, mas não tinha balde. Nossa senhora. Falta só o que seca, né? E tem o que limpa o Márcio Barros também. É, Márcio Barros tá aí. Márcio Barros, mas o clava ele. O cara é português. O clava ele. Um abraço pra um cara, ó, meu, pretende ser zoado, né? Porque é o cara que escreve no Tosco Chanchado assim, Michael Loucura. Tipo Michael Loucura HXH, né? Né? O cara é muito... Não, e o cara ainda trola ainda, né? Que achou Maria no Google Maps e tal. Uhum. Né? Mas Mal sabe ele que da região dele aí pra baixo, aí o negócio fica meio tenso, não, né? Não, pra baixo não, de Ourinhos pra baixo. A região dele já tá na zona de conflito. Pra lá, rapaz. Se você tiver ali Ourinhos na divisa, cara, você tá... Nem vende cueca na cidade dele, eu posso. Mesmo que aquela cueca que tem um zíper na bunda, né? Aquela que tem um elefantinho na frente. Meu Deus, cara. Um abraço também pro Felipe Lima. É, e pro Fabrício Romano também. Ui, o Fabrício, hein, meu bem. Nome do seu filho, nome Vomitinho, né, velho? É, pois é. Fabrício com PH ou com E? Fabrício Gorfano. Gorfano é PH. Gorfano é com PH. Gorfano. Um abraço também pro Gian, é isso? Gianmarco Meneguzzi. Que? Escaliante? É maleireto. É mafioso, velho. Esse cara aí deu até medo, vou nem daquela novela Renascer. É mafioso, velho. Um abraço pro Vinícius Silver. Um abraço para Alessandro Milk. Milk de Miap, cara? Milk de Maicoc, né, cara? Ai, cara, não pode ficar zoando os caras, porra. Aproveitando também que, né, Alessandro Leite deixou esse comentário aí, ele deixou também, Alemão, um tempinho atrás aí, uma mensagem de voz especialmente para um integrante do Tosco Chanchada. Para quem? Ah, vamos ouvir, né? Acho que deixa a galera ouvir aí que vai matar todas as dúvidas aí. Tá bom. Eu quero que você fale. Hussein! Hussein! Hussein! Hussein! Não é Hussein, é Hussein! Hussein! Mais alto. Hussein! Valeu, pode dormir. Abraço também pro Rodolfo Jofre. E pro Leonardo. E também pro Alexander, cara. Ah, Alexander Luna Freire. Que mandou até um desenho, né? Mandou a foto da tatuagem dele. Que ele fez do perna, cara. Olha uma tatuagem. Mandou do perna, velho? Nossa, tatuou a coxa inteira, o pinto do perna. Não, então não coube, né, velho? Tem tipo um microfilme. É o penteio. Tem um microfilme do perna, da perna, né, cara? Que isso, mano? Da perna. E fechando aqui também, um abraço pro Gugu. Gustavo Araújo. O Gugu. É. Olha! Domingo! Domingo, legal! Olha a prova da banheira! Isso é o demônio, né? Prova da banheira é massa, né? É. E voltando também pros abraços especiais, eu tenho que mandar um abraço aí pras meninas lá do... Falando em prova da banheira, né? Né? Assim, lembrei. Mandar um abraço também pra Amanda e pra Silvia lá do Clube da Necessaire. Ah, é? O que isso tem a ver com prova da panela? É. Eu não sei, cara. Mulheres, sei lá. Vamos fazer um site Clube da Pochete? Mas era pochete de banha, aquela pochete de gordinha. É, de gordo. Ah, é barriga. Eu faço uma de pelo aqui. Né? Nossos ouvintes lá do Japão, cara. Ó, ah. Oh, que legal, hein? Quem diria, né? Quem diria? O que elas querem dar pra você? Você falou que elas queriam dar alguma coisa pra você, velho. Não, que isso. As meninas aí foram super mendigo, gente fina, né? Mendigo e mendigo, né? O meu fone está destruído. Ô, moleque, não manda nada pra ele, não, cara. Não, elas se compadeceram da minha situação, ele entendeu? É bilionário, velho. A gente gravou lá onde eu moro, aquele quartinho lá, onde era a minha casa aqui lá. Seu filho, não. Minha casa inteira era aquilo lá. É isso aí, abraço pra essas meninas que sempre divulgam o Tosco Chanchada via Twitter. Eu não sabia o nome, perna. Tá ali no cantinho do já site. Já falei, falou, eu falei pra Amanda e pra Silvia, cara. Ah, você não presta atenção nas coisas que eu falo, cara. De jeito nenhum. Vamos discutir a relação, vai. Né, abraço também pra galera que divulga a gente no Twitter e o pessoal que tem esperado o Tosco Chanchada com paciência. Nós sabemos que o nosso maior problema hoje é lançar episódios num tempo correto aí e tal, mas estamos trabalhando pra isso. É, galera que segue a gente no Twitter, eu já pedi pro Perna, mas faça uma campanha aí pra ele tirar aquelas propagandas do Twitter automático, porque ninguém compra naquilo lá. Eu já pedi pra ele, mas ele não me ouve. Porque eu sou um só, né? Que isso, companheiro? Você vai ter que fazer um hashtag, tira as propagandas, seu perna. Ah, por falar em hashtag, assim, queria dar uma sugestão pra galera aí que tuita a respeito do Tosco Chanchada. Sempre que tiver um tweet referente ao Tosco... Não, é tweet não, mano. É uma piada. Uma piada, um pio, né, sobre o Tosco Chanchada, colocar aí a... E aí, como é que eu vou falar hashtag agora? Hashtag é o sustenido, não é? O sustenido. Não é a mesma coisa? O jogo da velha. Jogo da velha. Né? Colocar o jogo da velha aí, Tosco Army, né, cara? É. Pra quem sabe, né? Tosco Army. Outra coisa muito importante que eu preciso avisar pra galera é o pessoal que baixa o Tosco Chanchada pelo feed no iTunes. Feed não. iTunes não. Ah, abre uma exceção aí, porra. Ah, você é bicha mesmo. Vai, então vai. Mas deixa aí, cara, eu entrei esses dias lá no iTunes, né? Na iTunes Store. Ó, iTunes falou Store, velho. Que é Store, tipo Toy Store. A galera comentando, assim, indicando Tosco Chanchado e tal. Assim, eu gostaria de incentivar todos os ouvintes que acompanham o Tosco Chanchado aí via iTunes, que comentem lá, que indiquem, né, que deem lá a sua nota e tudo mais, que isso aí, quem sabe, né, a gente ganha um pouco mais de divulgação aí e chega aí nos destaques do iTunes e tal, alguma coisa assim, né? E fica rico um dia, né? Quem sabe, né? É. Não, acho que a gente só vai conseguir isso falando português correto, gente. Correto. Correto. Correto. A gente tem que fazer uma campanha pra isso, meu. Falar o português correto. Apoio a vossa opinião. Que mais? Não tenho nada mais a declarar. E-mails? Mande e-mails pra gente. E-mail? O que é e-mail, Vinícius? E-mail é electronic e-mail. Não, mas não existe essas palavras. Ah, não, não. É correio eletrônico. Então, é. Mande o seu correio eletrônico para... Correio eletrônico arroba... É nome próprio pode, né? e-mail@toscochanchada.com. Siga-nos no Twitter. Piador. No Piador, né? Tem todos... O pior nome do mundo. Piador é foda, velho. Piador é foda, né? E naquela outra rede social também? Lá no Cara Livro. No Cara Livro. Né? Deu um curtir ali, né? Se bem que tem uma galera que divulga bastante também, a gente via... No Cara Livro? Via Cara Livro, é, cara. O que mais? É. Nada mais? Não. É, a gente tentou fazer uma retroalimentação realmente aí seguindo aquele parâmetro de uma semana sai episódio, já grava a retroalimentação. Então, nos próximos, corra pra comentar e mandar o seu... Não posso falar feedback, né? Não. Mandar a sua retroalimentação pra gente pra que a gente possa ler aqui, beleza? Beleza, beleza. Mais alguma coisa? Vambora, vambora. Agora sim? Não. Agora vambora. Bora? Falou bora. Tudo que tinha que ser dito. É isso. Dicto. Dicto. É isso aí, galera. Aquele abraço, então. Falou.